Antena 1. Boa tarde, são 2 horas no continente e na Madeira. É 1 da tarde nos Açores. Está na hora, vamos conhecer as... Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM. En couleur. En couleur. Todas as quintas-feiras, às 18 horas. Jeudi, na rádio Arc-en-ciel. Recarga! Bonjour, bonjour a todos e a todos. Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Big Show aqui da Rádio Arc-en-Ciel. Esta emissão é mais uma aposta de direção da rádio que tudo faz para estar mais próximo de si, com uma programação exclusiva, original e com muita qualidade. Jeudi de 15 à 18 heures. Big Show na rádio Arc-en-Ciel. Todas as quintas-feiras, às 18 horas. Big, big, big, big, big, big, recarga. Big Show. Você tem feito uma corrida excelente. Você tem se esforçado ao máximo. Tem feito tudo que pode. Você quer vencer. É duro na queda. Quando cai, se levanta e continua. E vai levando. Vai rasgando. Sabe que não importa. O que aconteça, vai chegar lá. Lá onde espera por você a coroa da vitória. Você persevera porque sabe que vai conseguir. Sabe que vai vencer. Sabe que pode. Mas, de repente, vem uma pancada mais seca e uma queda mais forte. No chão, outra vez, você desanima. Afinal, quando é que vai vencer essa luta? Quando é que vai divisar a linha de chegada? Quando é que vai receber essa tal coroa? É, às vezes dá pra desanimar um pouco, não é? Não é nada disso, não. Dá pra desanimar coisa nenhuma. Isso é a vida. Isso faz parte da caminhada. Afinal, você não está chegando agora. Você não nasceu ontem. Já tem alguns anos de vida. Então só alguns anos de vitória. Pois vive ainda. Retém ainda o seu bem mais precioso. Por que tem que achar que agora está pesando muito? Com o tempo você ficou mais forte, aprendeu com a vida, está mais bem preparado. Sem essa de que a carga agora está muito pesada. Sem essa de ficar choramingando pelos cantos. Se as coisas não deram certo, é porque você fez alguma coisa errada. Ou alguém fez. É preciso viver para aprender. Reagir para consertar. Pense. Reflita. Não interessa se você caiu. Não importa se se estatelou pelo chão. As quedas são a melhor escola para o bom peão. Aprenda. Reflita. É com as quedas que ele aprende as manhas do cavalo bravo. Então levanta, sacode a poeira, dê a volta por cima, dê a volta por baixo, do lado, do jeito que você quiser, do jeito que você puder. Mude de direção, vá agora em direção da vitória. Se não existissem as quedas, não haveria superação. Mas supera quem aprende, quem levanta e volta com maior disposição, com maior força, tomando mais cuidado, estudando melhor o terreno, estudando melhor as táticas do inimigo, direcionando melhor os golpes, aplicando, enfim, o que aprendeu com as quedas. É isso, nenhum vencedor é feito de vitórias. São as quedas que ensinam. São as quedas que preparam o espírito em força para suportar. Quem tem fibra de vencedor não conhece derrota. Conhece lições na direção da vitória. Yapoloyama Yavuluyaye. Isso mesmo, uma expressão em quimbundo, minha língua materna, para dizer que é realmente um prazer enorme estar aqui do outro lado a comunicar-se consigo. Je me présente, je suis Léo de Bettas, je suis apprenant de français et je viens d'Angola. Est-ce que vous savez où se trouve l'Angola? Angola, antiga colônia portuguesa, está situada na África Austral. É banhada pelo Oceano Atlântico, a oeste, e ao leste faz fronteira com a República da Zâmbia, ao norte com a República Democrática do Congo e ao sul faz fronteira com a República da Namíbia. Angola tem uma extensão territorial de 1.246.700 km², tem um grande potencial em termos de recursos naturais renováveis e não renováveis, mas a sua maior riqueza está na simpatia e humildade dos angolanos, assim como na sua cultura. Les Angolais sont très gentils et agréables. Em relação à relação entre Angola e a França, é um legado de Portugal que dura centenas de anos, com destaque na construção do Palácio de Ferro em Luanda, a capital de Angola, no ano de 1890, por Gustave Eiffel. Esta imponente obra foi construída com os restos de metal da Torre Eiffel. No Big Show, vamos tentar compartilhar consigo as melhores lembranças de Angola e também explorar a língua francesa e a cultura. Por agora vamos ouvir mais música. Você está a ouvir Do Ouro, Ritmo de DJ Jesus. Eu sou a Rosa Panguila, estou ligada na rádio Arte Anciel. Ciel. Já sabe, este é o Big Show e eu sou o Léo de Bettas. Pour rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Na zozala yo bolingo na nga, Kisa mazoko sana posa yako na na na na Kuna za za za za Disponible kuhu ideta umani Emeke yuza ni kulmani Kisa la nokyo siniza wapose Zatungiza moli mwona nga kima bangwa hii Bonjour, c'est Lumara et je suis déjà dans la émission de A Corsel de Big Show. For what I'm about to do with you, you're not ready. Una cosa dime cuando vamos a vivir la vida loca. Una cosa dime cuando vamos a vivir la vida loca. Nadie yo ya voy a mandar la muesito. Ya voy a mandar la mananga, te mananga, te mananga, te mananga. Williams e C4 Pedro a inaugurar aqui o palco do Big Show. Você já sabe, o Big Show é da Rádio Arc-en-Ciel. Continue ligado, a boa música aqui não para. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Soft for me, you talk say it like me. I be rolling, papa. Kilo de joro, I give you signal.

tá muito bem. I feel so good. Nossa maldade nos leva longe. I feel so good. É por isso que tá muito bem. I feel so good. Nossa maldade nos leva longe. I feel so good. É por isso que tá muito bem. Então aqui a música de Arclast, nossa humildade nos leva longe. Tem razão, nossa humildade nos leva distante. E o Big Show segue, por agora vamos, o Big Show fez uma reportagem, não é? Mostrou algumas fotografias a algumas pessoas lá na rua para poderem então falar sobre aquela imagem. O desafio que nós propusemos a você que nos ouve nessa altura é de tentar identificar do que nós estamos a falar, qual é essa imagem, qual é esta cidade, qual é este enigma. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Alors, là je vois une photo, c'est une photo d'un monument connu en France. C'est un monument très connu, tout le monde vient le visiter et c'est aussi que tout le monde vient dans la capitale pour visiter ce monument. C'est super joli, il y a plein d'activités, on s'ennuie jamais dans cette ville. Il y a un monument historique. Voilà, ouais, c'est beau. Bah, il y a la Seine. Où il va se passer les JO. Alors là, je vois un monument historique qui se trouve dans l'une des plus grandes villes du monde. Moi, j'y vais souvent à cet endroit, j'y vais tous les week-ends, tous les samedis plus précisément. C'est un endroit de rencontre où on peut rencontrer beaucoup de gens, des gens du monde entier, des Chinois, des Africains, des Asiatiques, peu importe, on peut rencontrer plein de gens. Et puis, c'est un bon lieu de rencontre aussi pour les jeunes. Euh, Então é uma capital, é o capital do amor e tem um bico. Uma cidade maravilhosa, com muitos turistas, muitos hotéis, muita gente a passar que vai e vem, gente que vem para 2, 3 dias, para um dia, para meia hora. Realmente é um sítio em que toda a gente deseja estar. Dizem que é a capital da moda, não é? Da culinária também, o país da culinária. É quelque chose de très symbolique, que tout le monde connaît, que tout le monde connaît à travers le monde, qui est très haut, qui mesure plusieurs centaines de mètres. Il y a 3 étages. On peut prendre soit les escaliers ou un ascenseur. Et donc, du 3e étage, tout là-haut, il y a un restaurant. On a une très belle vue donc sur la capitale. De quoi s'agit-il, d'après vous ? Sagitil, qual é este monumento? O que é que estamos a falar? Enviamos uma mensagem através do nosso Facebook ou liga para o terminal da Rádio Arc-en-Ciel. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Zenga News. Calis Boy DJ, suculento. Meu madrinha não tá aqui. Vamos aproveitar do padrinho. Padrinho não tá aqui, vamos aproveitar da madrinha. Toma, toma, madrinha. Toma, toma, filhado. Toma, toma, madrinha. Toma, toma, filhado. Isso pega ou não pega? Isso pega ou não pega? Isso pega ou não pega? Nós podemos ficar nu. Nós podemos ficar nu. Nós podemos ficar nu. Nós podemos ficar nu. Fica nu, fica nu. Xê, xê, xê, só quero palinha. Palinha. Pra ficar no som. Isso! Só quero palinha. Pra ficar no som. Palinha. Só quero palinha. Palinha. Pra ficar no som. Só quero palinha. Palinha, palinha, pra ficar no som. Isso, só quero palinha. fica no sombra. Participe e peça sua música. As mensagens não param de cair, o telemóvel já tocou. Temos aqui a ligação do Sr. Lima, que disse que Paris, Torre Eiffel. De qua s'agit-il? Muito obrigado pela participação, Sr. Lima. Pour rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Quando é de coração pra coração.

se toma sopa, quer me cheirar? Tipo, só como não vou recuar, porque eu tô com a minha tropa. Vou te pisar com o sapato do boica. Vou te pisar com o sapato do boica. Vou te pisar com o sapato do boica. Só vou te pisar com o sapato do boica. Vou te pisar com o sapato. Sí, porque sexta-feira pelo menos shotting. Tô como canota, tô no working. Se esta liga vem dar toque. Vai na pista, me repole e dança. Isso é coisa da tua criança. Vai na pista, me repole e dança. Isso é coisa da tua criança. Vai na pista, me repole e dança. Isso é coisa da tua criança. Vai na pista, me repole e dança. Isso é coisa da tua criança. Com garfo luto toma sopa, quer me cheirar? Tipo só com quando vou recuar, porque eu tô com a minha tropa. Vou te pisar, vou te pisar. Vou te pisar com sapato do boi, só vou te pisar com sapato do boi, vou te pisar com sapato. Vai na pista, me repole e dança. Vai na pista, me repole e dança. Vai na pista, me repole e dança. Isso é coisa da tua criança. Vai na pista, me repole e dança. Isso é coisa da tua criança. Com garfo no se toma sopa. Não vou recuar porque eu tô com a minha tropa. Vou te pisar. Vou te pisar com o sapato do boica. Vou te pisar com o sapato do boica. Só vou te pisar com o sapato do boica. Vou te pisar com o sapato do boica. Antes falávamos com o Sr. Lima, ele ligou, disse que é Paris e Torre Eiffel. E para ti? Estamos à espera. Você que pensou, fica as fofas clã e mostrou. O mercado se diga. ficarem por causa da fama. Depois de terem o nome na lama. Quando é rima, poeta e sotaques, mas no fundo sabes quem é o craque. Também firme, examine. Na sua cultura é tipo filme. Nossas caras estão bem gravadas lá nas paredes do vosso cine. Há muita disputa de vozes, mas todas elas são como nós. Todas que ficam às vezes, mas se esquecem que já foram jovens. Produtoras de cachês, nosso futuro people mesh. Vai se cresce e aparece nessa dimensão, você emagrece. A carga bruta nessa via, é, você não sabia. Vai ser produção, tudo cria para uma multidão que pedia, pedia, pedia. Curta o que fudeu, é a nova dança. Vem cá, vem cá, che, vem cá, eu sou staff. Vem cá, vem cá, vem cá, próprio nigga sei. Vem cá, vem cá, che, vem cá. Pelo regresso, vou encantar com este verso. Me pode tudo dizer o resto disperso. Não preciso dizer o nome. Se papas pelos vossos fones, porque eu sou quem sacia a fome. 4x4 no terreno, sou antídoto para veneno. Mas tu sempre vem galvanizado. Depois não diz, depois está avisado. Ouve bem o que vou dizer. Quem avisa, amigo, é. Estou com dedo no gatilho. Não se procura, sou sarilho. Quem me defronta sempre se ferra. Sou estrela que brilho na terra. Se pensas que és melhor do que eu, não tem ninguém que for na China. E o Wiki te convenceu. Já levou uma cartolina. Onde roda estava remil. Puto lamba dessa com perfil. Hernani, eu sei onde está. Está no milho, bela destruição. Campo do pausado na quebrada. Bebo cana, agora quem comanda. Tá. Mais potentes, uma banda de kuduro angolana. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Big Show, Cidade do Amor é Paris. Mensagem que recebemos da senhora Rosa. Muito obrigado, Rosa, senhora Rosa, pela participação no Big Show. A cena começou, mas a cena tá aqui. Nego cinco chupetinha, não vão entender. Não faz isso, vão te bater. isso. Daí. Não faz isso. Daqui. Não faz isso. Daí. Não faz isso. Daqui. Não faz isso. Daqui. Não faz isso. Aqui vamos atender um pedido do Sr. André, que pediu a música Sur ma route. Sr. André, merci beaucoup por estar lá à côté de nous, à notre sintonie. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt sur ma route, oui. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie.

De quoi s'agit-il, d'après vous ? Radio, appelle le 02 38 43 48 00. Olá, boa tarde. Eu sou a Rosa Panguila. Estou ligada na rádio Arc-en-Ciel. Ciel. Está ligado na rádio Arc-en-Ciel. Quem está ligado também é o meu amigo Micael de Jesus. Ele que pediu aqui uma música do Bunga, Mariquinha. Para você, Micael. Ayo we mulemba shangona, Are you well, Luanda? Are you well, Angola? Are you well, Bahia? Et tu mulher? Eh, mulher machangola. Are you well, mulher machangola? Eh, mulher machangola. Are you well, mulher machangola? Mulher milena, da magia calundu. Angola ritual, África no solo tu. Eh, mulher machangola. Ayo é mulher machangola. Eh, mulher machangola. Ayo é mulher machangola. Salvador da tradição, mulher machangola. Unidas nações, soltai-vos agora. Ayo é mulher machangola. Eh, mulher machangola. Ayo é mulher machangola. Sanzu webishila, menekenu mukwenu, kubanza kwa mushime, menekenu kubata. Eh, mule mashangola. Ayuwe mule mashangola. Eh, mule mashangola. Ayuwe mule mashangola. Ayuwe Luanda, ayuwe Angola. Are you a Bahia? Eh, tu mulher. Eh, mulher machangola. Are you a mulher machangola? Eh, mulher machangola. Are you a mulher machangola? Mulembera milena, da magia calundu. Angola ritual, África no solo do. Ayo é mulher machangola. Eh, mulher machangola. Ayo é mulher machangola. Salvador da tradição, mulher machangola. Unidas nações, soltai-vos agora. Eh, mulher machangola. Ayo é mulher machangola. Ayo é mulher machangola. Francesa. Ah, ah, ei, ô. Rodoné. Sou a Eva Pacheco Louca. Falo a partir de Chato Rocha. Estou ligada na rádio Ar com Céu. cantigas em corpo novo. São muitas cantigas que eu não cantei pro meu povo. As lágrimas que um dia vires escorrerem no meu rosto não são de pena, não são de desgosto. São gotas de água que eu guardei de cada uma das 14 chuvas que eu esperei. Meus cabelos esbranquecer. De tanto esperar, meus cabelos esbranquecer. De tanto querer, escolher meus cabelos esbranquecer. De tanta vontade, escolher meus cabelos esbranquecer. Le 02 38 43 48 00. Maintenant, on va écouter Tourner dans la vie, Tourner dans le vide, une musique demandée par Zoé. C'est à vous. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. et je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. D'être là à côté de nous. Merci beaucoup. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Mas é salê, salê. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Diretamente do Capitólio da 96.2 FM, você está a acompanhar o Big Show, músicas de outros tipos aqui não para. Vamos ouvir agora a bomba que vem do outro lado do oceano e a música de Wesley Safadão, De Propósito, com o tema Riqueza. Ei, Kaique. Ei, meu irmão Safadão. E aí? A lição de hoje é a seguinte, ó. Muitos preocupados com riqueza, poder, e acabam se esquecendo que na maioria das vezes a maior riqueza está aqui, ó, do nosso lado. Muitos querem ter riqueza e poder, muitos querem ter o carro do ano, eu só quero você. Não é hipocrisia, mas nem o diamante tem um brilho do sorriso dela acordando dizendo bom dia neném. Investir em ações pra quê? Meu investimento é você. Seu beijo é minha nota de 100. Pra que passaporte se eu já viajo o seu corpo inteiro? Dos pés à cabeça, por onde eu passo, carimbo com beijo. Já sou milionário e pra minha sorte azar do ladrão. Eu não guardo em cofre, guardo no coração. Se você que tá me ouvindo agora faz bem, você é milionário também. Se você que tá me ouvindo agora tem alguém que te faz bem, você é milionário também. Muitos querem ter riqueza e poder, muitos querem ter o carro do ano, eu só quero você. Pra quê? Meu investimento é você. Seu beijo é minha nota de 100. Pra que passaporte se eu já viajo seu corpo inteiro? Dos pés à cabeça, por onde eu passo, carimbo com um beijo. Já sou milionário e pra minha sorte azar do ladrão. Eu não guardo em cofre, eu guardo no coração. Se você que tá me ouvindo agora alguém que te faz bem, você é milionário também. Pra que passaporte se eu já viajo o seu corpo inteiro? Dos pés à cabeça, por onde eu passo, carimbo com beijo. Já sou milionário e pra minha sorte azar do ladrão. Eu não guardo em cofre, eu guardo no coração. Se você que tá me ouvindo agora tem alguém que te faz bem, você é milionário também. Se você que tá me ouvindo agora tem alguém que te faz bem, você é milionário também. Oh, se você que tá me ouvindo agora tem alguém que te faz bem, você é milionário também. Estão sim. Estão-se a nos ouvir aí do outro lado a senhora Rosa e o senhor Lima, que nos indicaram aqui a sugestão da nossa reportagem que nós acabamos de mostrar há alguns instantes. Disseram que a cidade é Paris e Torre Eiffel. Então depois vamos aguardar mais um pouquinho, porque as mensagens não param de cair. Depois vou fazer a leitura de todas elas. Música não para aqui no Big Show. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Chegou na minha vida devagar, com esse jeitinho pronto. as horas, os segundos, quantos dias. Quando penso em te ver, o corpo arrepia. Um beijo colado, um abraço apertado. E de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você. Por você. Troquei de profissão, amor virei ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão. Artigo 57, ele roubou meu coração. Coração, artigo 57, eu vou roubar teu coração. Coração, artigo 57, ele roubou meu coração. É, acho que não tem pra onde correr mais não, tô amando, viu? Ah, mas é amor de amor ou amor de amigo? Eu te amo, você sabe. Olha, agora foi de verdade. Chegou chegando na minha vida devagar. Com esse jeitinho pronto pra me conquistar. Já conto as horas, os segundos, quantos dias. Quando penso em te ver, o corpo arrepia. Um beijo colado, um abraço apertado. E de segundo a minuto vou ficando apaixonado. Troquei de profissão, amor virei ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, amor virou ladrão. Artigo 57, ele roubou meu coração. Troquei de profissão, amor virei ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, amor virou ladrão. Artigo 57, ele roubou. Coração, artigo 57, eu vou roubar teu coração. Coração, artigo 57, ele roubou meu coração. Jailson Mil, oh mãe. Ainda, bebê. Sur arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Céu totalmente nublado em Orleans, são 17 graus de temperatura, e enquanto que em Portugal temos um céu totalmente limpo, 23 graus de temperatura. Boa música aqui no Big Show, não para. Gostava mesmo de ser David Carreira para um dia. Ok, ok, já vou. Devinho. David Carreira. Brasil. You know. Você acredita? Hoje acordei com vontade. Assunção Lima. Mostrar que estou na minha vibe e contagiar todos com a minha positividade. E tu que estás a pensar na vida que queres levar? Sai daí e vem brindar. Daqui toda a gente só faltas tu para completar. Eu só quero ser feliz com os meus amigos à volta. Sinto bagunçado, embaciado. Não há conversa, oh, oh. Mana rebola nesta festa, oh.

d'après vous. Então, de quoi s'agit-il? Qual é a coisa, qual é ela? Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Que terei que trilhar, mas alguns trilham com prazer. Eu não quis nunca mais voltar a falar de amor. Olha só o quanto eu me enganei. Há um tempo eu parecia ter super poderes. Evaporava quando tive que sumir de uma relação. Achei que um beijo pudesse me transformar. Me amoleceu, já nem consigo dormir sem imaginar. Tô machucado, parece que tô um cangolô. Dans la émission de Accord Ciel de Big Show. Quem também está aí do outro lado a nos ouvir é a Sarah. Sarah, bienvenue. Sarah a demandé une musique de Yaya Nakamura. C'est à vous. crois que je t'aime plus. J'ai changé de vie, de numéro. Ce que je devais voir, bah je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui m'échoue. Tu me dis que je vais le sang. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les beaux je raconte. Elle a la digue facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Je suis hyper, hyper, hyper, hyper, hyper. Des dans l'ombre, ça y est. Oui, hyper, hyper, hyper. Puis il aimait trop les bêtises. Il faisait trop de bêtises. First, that's my path. Look and delete you, no more time for that. No, no, two chances, too many to track. Just worry about my back, I don't want you back, no. So cry for me, go cry, I'll be doing fine. Promise you this time I won't fall for all those stupid lies. Pack your shit and go, you just someone I used to know. Local, c'est sur le 96.2 FM. moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, elle me le dit. Alors la vie revient de moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I cabelos loiros, longos e sedosos. Ela abre a porta e entra no box. Água cai molhando os cabelos. Ela derrama o shampoo na palma da mão. Os cabelos agora estão cheios de espuma. A espuma começa a escorrer. Os cabelos são enxaguados. Ela fecha a água, se enrola na toalha e sai. De repente, a toalha cai. A mina é homem, tô fora! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Arc-en-ciel, la radio 100% diferente. 100% diferente. Pour votre plaisir.

Eu tenho medo, não me atrevo, não. Na verdade estou escaldado, sim. Porque eu não sou assim tão bom a proteger o meu coração. Contactez le 02 38 43 48 00. Vem aí então a 31ª edição da Rádio Arc-en-Ciel, que é a Festa dos Santos Populares, será de 6 e 7 de julho no Parque de Lignolais, em Fleury-les-Aubrais. E vai estar lá uma festa, uma grande festa, né, organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. Vai ter vários, mas vários músicos, então, da lusofonia, que, como Carla Blondi, Daniel Henriques, Gabi Fernandes, que integrou a dupla dos Irmãos Verdades, Ruizinho do Acordeão, Teresa de Carvalho, Os Maravilhas, entre outros. Vamos então aqui passar alguns temas destes grandes músicos. Eu digo que aceito.

terra distante. Vai a promessa que vais regressar, mas bota a saudade de teus filhos deixar. Meu amigo imigrante, fica-te bem. Música. console quando estou sozinho. Já não vivemos juntos, me queste mamãezinha. Eu n'irai irei jamais mes origines. Une si belle langue, un si beau pays. Obrigado mãe, obrigado pai. Pour vous, je suis même prêt à souffrir. Mais je préfère quand je nous vois sourire. Mais je préfère quand je nous vois sourire. Parfois, mais il n'y a jamais à tout. Jusqu'à notre dernier soupir. Merci pour ce que tu nous as appris. L'éducation, le mode de vie. C'est notre fierté, notre héritage. Maintenant, la main, c'est soutenir. Obrigado mãe, obrigado pai. La FM en couleur. É bem verdade, claramente que nunca vamos nos esquecer da nossa mãe, das nossas mãezinhas. Agora sim, vamos passar então o pedido do Sr. Faria, ele que pediu a música de Domingos Moça. Vamos ouvir Espada. Sr. Domingos, tenha uma boa tarde, embora que esteja a chover, mas vamos assim a meio gás, porque aqui em França o tempo é instante, é inconstante, se posso assim dizer. Ora chuva, ora frio, ora vento, ora sol, tudo, quatro estações num único dia. Domingos Moça, Espada. Uma boa continuação de uma boa tarde, senhor Farias. Em que tempos foste ao mundo e agora agora, para todos aqueles que estão de aniversários hoje, dia 23 de maio, dia em que a Rádio Arc-en-Ciel lança a estreia do programa Big Show, então eu dedico esta música a todos os aniversariantes do dia. Senhora Eva Oloca, que nos acompanha a partir de Châteauroux, o Ricardo. Esta música é para vocês, hein? Muitos anos de vida. É meu aniversário. Yes! Hoje é meu aniversário. Sou de Paraguai. Ai, minha voida. Hoje é meu aniversário. Sou de Paraguai. Sessuais. A toda minha família. Quero agradecer. Obrigado pelo amor. A todos meus irmãos. Quero agradecer. Obrigado pela paciência. Tudo bem, tudo bem na DJ. Deixa o som rolar. Sou de Châteauroux e estou ligada na rádio Arc-en-Ciel. Vim aqui desejar um feliz aniversário na minha mãe, Eva Pacheco Loca. Hoje, 23 de maio, quinta-feira, ela completa mais uma risonha primavera, o 4.0 da gata. Muitos parabéns, mamã, que Deus te abençoe, tudo de bom. Aproveitei esse momento para pedir ao Big Show uma música que nos faz lembrar momentos lindos com a nossa mãe, que é Paulo Flores Inocente, em homenagem à minha mãe. Eu sou a Rose Bombom, confeiteira em Angola, e estou ligada na Rádio Arconcel. Venho neste exato momento pedir ao programa Big Show para passar a música de Matias Damásio, Raiz Quadrada. E já aproveitando para desejar feliz aniversário à minha irmã mais velha, minha mana Eva Oloca, que neste exato momento encontra-se em França. Feliz aniversário, mana, tudo de bom, vida longa na graça de Deus. Deus. Olá, Matias. Olá, senhora, tudo bem? Melhor agora. Conheço o meu ídolo. Pareces triste, mas eu sei perfeitamente como mudar o teu semblante e o teu mundo. Que tal se nós saíssemos daqui e fôssemos para um lugar mais reservado? Multipliquei teus defeitos para deixar de te amar. Somente os erros para parar de pensar em ti. Forjei os resultados, enganava a mim mesmo, me convencendo que não te amava mais. Mas na minha equação pedrada do meu coração. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Estamos a chegar nos últimos instantes, como se diz lá em Angola, estamos já a tirar o pé da limonada, estamos a vazar, ou simplesmente estamos a ir embora. Queria aproveitar e mandar um big abraço a todos os milhares de ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, também aqueles que participaram na nossa... O nosso enigma, não é? Que deram aqui os seus palpites. Está de parabéns o senhor Limas e a senhora Rosa, que falaram muito bem. Trata-se realmente de Paris, da Torre Eiffel. Mandar também um big abraço ao senhor Farias, ao senhor Patrick, o senhor Gui, a senhora Eva, que está a completar hoje mais aniversário, o meu amigo Miquel Jesus. São muitas, mas muitas, mas muitas pessoas, muitas mensagens que nós recebemos em... os nomes aqui também fugem. Vou pegar aqui a minha cábula. J'envoie aussi un câlin à Sarah, Zoé, André et à toutes les travailleurs de travailleurs sociaux du relais qui suivent l'émission. Merci beaucoup d'être à côté de nous. Je suis déjà avec ma collègue Chantal. Chantal, bem-vindo. Vocês vão continuar aqui na emissão com a Chantal, que vai vos levar o entretenimento com o groove tropical. E mesmo com esse instrumental que estamos a nos despedir, DJ Amupiano. Próximo rendezvous será no dia 30, quinta-feira, do que le prochain rendezvous será jeudi prochain, 30 mai, à même heure, ici, à la même sintonie, Radio Arc-en-Ciel 96.12 FM. A rádio e o programa que toca músicas de outros tipos. Este foi o Big Show e eu sou o Léo de Betas. Premekano go deep like them. Never to be an old love, oh. Back to the mat, oh. Since I didn't look at your picture, oh. Girl, you go finish my data, oh. I can't get a broke to my police. Mm, I did see girls from my ass, talk. Them anywhere me out, talk. If they no do, no be by force. Plenty where they will go conquer, oh. They will go conquer. Enter the room, give me your phone. Make them no go see me for blood. Look at body, they move like a python. Look at love what they giving me, iron. Olá a todos e a todos. Eu sou Leonardo Norberto, a.k.a. Leo de Betas. Estarei convosco aqui na 96.2 FM, Rádio Arc-en-Ciel, a animar o programa Big Show. Todas as quintas-feiras, das 15 às 18 horas. Jeudi de 15 à 18 heures. Big Show na Rádio Arc-en-Ciel. Big, big, big, big, big, big, recarga. Todas as quintas-feiras, nas feiras, às 18 horas. Jeudi na Rádio Arc-en-Ciel. Flor